Gol 399, POB de 66, autonomia de quase 30, alterna o galhão. 066 após o ano 399, semana, Índia, ponte preta no 02895, negal no 015. Via 1, via Índia, 895, ponte preta, 399, boa tarde. Romeu, Jack Romeu, até uma tarde. Romeu Alfa, decola 45, chame controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Alfa 6, 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Victor Romeu Alfa decolou novamente, curvando à esquerda, acionado 0263. Botando Victor Romeu Alfa, boa tarde, contato radar, cedo coral, subi, mantenha 090. Alfa, sempre para o 090. Mantém. 3317, Recife 95, 1 na alterna, 1-3325. 5-1-3325, boa tarde. Boa. É estabilizado, 5-3-0-6. Complexo norte, emitor 103, 8-95. 8-95, 5-4-0-6, boa. Alfa, formate, visual na LC, na final. Sente frequência livre para coordenação, carregada. Presente livre, obrigado, bom trabalho, bom descanso. Lima, Alfa, mais. Atriza, mantém 150, Senna 6210. Senna 6210, Senna identificação chega da Mari, desse mantenha 050. 050, Senna 6210. Controle, Victor Morafa. Prossiga. Ô, Deus, olha a saída para o Victor Morafa, foi a Conde. Saída Conde, capitão Vitor Romeu Alfa, desculpa. Ah, tá certo. Tem azul 4206, tem livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, uma centena com 12 nós, 12 a nós. Nicolas, o jogo 4206. Foi, travou? Nicolas, o jogo 4206. Foi, travou? Afirmativo, taxa de trabalho, 4206. 7-6-0-5241. Salvador, boa tarde, número 3, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Nível 180 autorizado, decola pistão 0, curva esquerda, saída Momo Vatap, prossegue o IS 42 após Lapa direto. Controle 120.8, aciona 5174. Para Barreiras, nível 180, decola na 10, curva esquerda, Momo Vatap. IS 42 até Lapa, depois Lapa direto, 5174 transponde, controlando 08, passaria 2231. Correto, porta push, o parceiro 2-3-1. 399, Lima tem, cabeceira 10. Lima tem 10, 399. Jet 5729, Recife, 1251, na alterna, 13325. Poderia confirmar a secundária? 13325. 251-3325, obrigado, bom fim de semana. Você também. Zero menos, solo 50, à direita, na Fox, solo 219, boa tarde. 219, sou o Fox 209. Salvador Azul 4206, ele vai lá, força. Certo, Ursa 62 no lugar. Taxi Alfa Juliette, ponto 01. Alfa Juliette, ponto 01, Azul 4206. Voo no 3-9. Safa Rosa, mais tarde. Bom, meu, acho que é mais tarde. Aracaju, confirma o quase 50, precisa da bola, autonomia. É, a bordo só 4, a autonomia de 2 horas e 40. Confira a outra. É o 4 50. Tá no 4 número 4. Gente, acho que Mike Tango, Aracaju, nível 015. Decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte, restrito no meu pé, está liberação do controle. Controle 120.8, aciona 0271. 120. Poderia confirmar a frequência do controle e o transponder? O transponder é 0271, controle 120.8. O Oscar Mike Tango. Ok, é, cola da pista no pé, curva esquerda, corredor forte, 30 mil pés, o controle 20.8, o transponder 0271, ótima na entrada. Acho que é mais tango, treinamento correto, implementado 2895. 2789. Certo, controle? Mandei pelo 53, chama 208, controle, então bom voo e boa tarde, controle 99. 08, boa. Boa tarde, Mike Tango, meu táxi interceptado para acionamento. Personagem, táxi, Mike Tango. Tango. 9, decolou, passa 1700 na Dial. 399, boa tarde, contato radar, saída da Ilha de Brige, suba e mantenha 360. Ok, sabe, mantenha o 360, vamos no 399. Se possível, coordenar com o setor adjacente a liberação do nível 400, por favor. Ciência. Salvador, gol 925, posição meia dúzia para puxa e acionamento. Autorizado, se tiver que acionar, é para o táxi com 925. Autorizado no meia dúzia, vai chamar para o táxi 925. Bono 3, precisa proa 030 para essa formação, informar em só 5 milhas. Confirma a nave. É o 3, nave. Autorizado. Observador Leda da presente, gol no 399. Gente, 399. Gol no 399, livre extensão para o 400. Ok, reautorizado 400, 399, obrigado. Livre decolagem da pista no 0, vento 1, 20 graus, 1, 12 a nós. Livre decolagem, 1, 6, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou 755 regulado. Gono 755, boa tarde, contato radar, saída da EL, sub e mantenha 360. 360, vou 755 na DEL. Autorizado, táxi da Ponte Espera do Hotel, na Ponte Espera do Hotel 2895 para cruzamento da pista, que legal, no 015. Bono 395, vai na projetada. Gente. Série 2, 2, 3, 1, para o táxi, 3, 3 no POB, 5 horas e 30, alternativa Brasília. Série 2, 3, 1, táxi a Índia, ponte perto no 02, 895, Kenegal, no 015. O professor, poderia confirmar a mensagem que foi cortada para o 2, 2, 3, 1, por gentileza? 2231, taxi a Índia, ponte esperando no 02895, Kenegal no 05, seguindo o Boeing no Través 62. Ok, taxi então, com o Boeing, Índia, ponte espera 5895, 2231. Salvador, voo 1925 para o táxi com 128 a bordo, 3 horas e 51, alterna Campinas. 182 a bordo, confirmando com 925. Afirmativo, 1-2-2. 128, táxi Índia, ponte para o 02, 895, Kenegal, no 015, 195. Seguinte, ponte para a Índia, 295, torre, voo 925, obrigado. Mais para Lima, confirma o 454. Olha o ponto de cima, bate meio pertinho. Ok, eu no meu pé, decola a pista no 7 com a direita, depois do axé. Controle 120.8, aciona 0121, mais fácil. 1251, alterna 13325. 251-3325, 399, obrigado. Ativo, tá livre pouso na 10, 6210. Mike Papa Lima e reporte pronto para o táxi. Ono Ono na Taxi Hotel, mantém a posição. 925, mantém a ponte espera. Seguinte, boa tarde, 925, mantendo a ponte espera no 10. Tango, livre táxi, reporte na Taxi Oscar para ingresso. Passada, pode esperar na Oscar para ingresso, tá? cabeceira 17 aguardando para a decolagem. Oscar Mike Tango. 925 ali, mantém cabeceira 10. 7 ali, mantém cabeceira 10, 925. Informação vista. Motor está 3560, identifique, chegada mar e desça para o 050. 1-1, taxi, a Juliette, parte 1 no Índia. Ponte para o 0-2-895, que legal, 0-5. Todo 395, chame a torre 1895, tem um bobo. 1895, 395. 3190 está livre a final do procedimento, deixa para 2000 e informe no localizador. 925-1190. Novo procedimento, desça para 2000 pés. 2000 pés, está livre. Taxi, mais uma Lima, aguardando ponto de espera para decolagem. Gol 1395, está na final, baixado e travado, muito boa tarde. Jorge 1395, tem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 10 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso no 0 com 10 no 5, gol 1395. 925, decola 03, controle 120, décima 8, bom voo e boa tarde. 208, 925, boa. Salvador, boa tarde, Gol 925. Boa tarde, Gol 925, contato radar, subida para o nível 360, sair da arma. Ah, Gol 360, 925. Tango livre, decolagem da pista 17, o vento é 1-0-0 graus com 0-9 nós, atenta a esteira do Bang da Gol. Dois, três, um, ali, mantém, cabeceira 1-0. Ali, mantém, 1-0, 2-2, 3-1. helicóptero Michael Palima, Lima, tem cabeceira 17. Solo 06, direita na Eco, Solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita na Eco, 219, volando 395. Mantenha a posição. Será manter o 2231. Mais tango, decolou 07. Tem condição de curva à esquerda para prosseguir corredor forte, agilizando? Curvando à esquerda, agilizando para o corredor forte, Oscar Baikal. Tente forte passando na posição buraquinho para a transferência ao controle. Oscar Baikal mantendo minha escuta. Reporta buraquinho, tango, na sua escuta. Lima, tem livre decolagem da 17, o vento 120 graus com 8 nós, Lima. Controle 1208, tamo ruim, boa tarde. 208, tá só regresso, valeu. Controle de Salvador, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, boa noite. Coisa para 1000 pés, litoral, stop no final para pouso. Positivo, vai chamar o visual com o local de pouso. Autoriza aqui em despeço pro Lima. Autorizado, Papa Lima. Desça para 2000 pés, está autorizado a final do procedimento, o ajuste 1095. 2095, está autorizado Duna da presente? Autorizado Duna. Duna da presente, o da 3591, ciência da informação, Victor. Trip 5491, identifique, chega da MAN, desça para 050. Apertou da MAN, autorizado, descida pelo 050, 3541. Um 208, controle, tem um bom voo. O Oscar, como é que tá, bom? 208, tá bom. Passaria 2231. Boa tarde, passaria 2231, contato radar, subida para o nível 180, PC da MOMO. 180, PC da MOMO, 2231. Alfredo Gordo 601, identifique, chegada bom, visita para 4.000 pés, o ajuste no 095. Papa Lima, frequência livre, chama para a nova decolagem. Semana nova, Lima. Posso 5, boa tarde. Confirma nível autorizado. Se eu tiver, pode ser 120 ou 140. Tem 140 autorizado em Léus. Decola 0 para a direita, deixa decorar o controle 0218. Tiuna 0273354. Tem efeito autorizado para Ilhéus, nível 140, pista 10, saída coral, 3.0273, o controle 908, a torre 10895. Ponto para o push, 415. Até mais. Papa Tango, Vitor, Romeo Alfa, está a 6 milhas para posição Conde. Mantenha nível 090, chame Aracaju na frequência 1203, se só bem encerrado. Controle ao passeio 2231. Prossiga. Você vê condição coordenar pra gente, concentra, pós Momo, vá direto, Barreiras. Planação, passeio 2231. Não, o senhor escuta.